É bênção na sua vida, diga glória a Deus. Amém. Capítulo 15 de Atos, versículo 22. Se você quiser, pode ficar de pé e nós vamos ler até o versículo 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Diga comigo, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, diga comigo, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, diga pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, diga, pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Senhor Espírito Santo, nós te pedimos que abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor é um Deus que ensina aos seus filhos. E quando o Senhor ensina, nada altera, nada muda os teus ensinamentos. Nós caminhamos neles perpetuamente. A nossa vida fica completamente abençoada, próspera, vitoriosa. E nós queremos os teus ensinamentos. Para a glória do teu nome, venha sobre nós com rema. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, irmão. O Senhor tem me despertado nesses dias, nesta semana, para algumas questões muito pessoais, em termos não do meu ministério, porque não existe meu ministério. Existe o ministério do corpo de Cristo na terra. E cada um de nós temos uma função específica nesse ministério, que é o ministério do corpo de Cristo. E o objetivo do ministério é só um: resgatar vidas e edificar o corpo de Cristo para que a noiva seja preparada e tenha o encontro com Cristo nos ares. Este é o ministério, irmão. Não tem nenhum outro ministério. Se por acaso você encontrar alguém falando assim, meu ministério é música, não é a expressão mais correta. O nosso ministério é servir ao Senhor, resgatando vidas e edificando o corpo, ou sendo instrumento para a edificação do corpo. A música é um talento ou um instrumento a mais que Deus dá a alguém para que ele execute a obra do ministério de Cristo. Meu ministério é orar por enfermos. Você pode ter um talento ou um dom específico para trabalhar com enfermos nos hospitais, para orar e as pessoas serem curadas, mas o propósito não é a cura, o propósito final de Deus não é a cura, mas sim salvar e resgatar vidas e edificar o corpo de Cristo. Aonde, para que isso aconteça, seja necessária a intervenção de cura, o Senhor vai trazer cura. Então, os dons e os talentos que nós temos são ferramentas para o cumprimento de um único ministério, que é o ministério de Cristo, que é continuado na terra pela sua igreja, o corpo. Somos nós. E não importa o lugar, ou a forma, ou o nome, ou a placa, se o corpo de Cristo está presente, o ministério de Cristo vai entrar em ação, vidas serão salvas, o corpo será edificado, a noiva será preparada até que nos encontremos com ele. Esse é o propósito do Senhor. Mas nesses últimos dias, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração no que diz respeito à minha caminhada com Ele dentro do ministério do corpo de Cristo. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração aqui, em todas estas reuniões, é que o Senhor quer um povo que se torna discípulo, aprendendo de Jesus, aprendendo e praticando os ensinamentos e os princípios da palavra, prosperando como consequência natural em qualquer área, prosperando em todas as áreas da vida e dando muito fruto. Falamos sobre isso aqui o ano inteiro, dando muito fruto, não sendo um crente estéril, não sendo um crente que se acostumou com essa igrejinha muito fajuta que vemos por aí, a igreja de programas, a igreja de atrações, a igreja de shows e de sucesso, mas uma igreja forte, que realmente vai impactando a cidade, vai impactando os vizinhos, vai trazendo um amadurecimento para os membros, vai trazendo um crescimento para cada um de nós. Essa igreja que o Senhor tem no coração, que o Senhor está formando como noiva de Cristo, é esta igreja que nós estamos falando, é esta igreja que nós estamos vendo o Senhor levantar como ministério, e o Senhor tem derramado sobre nós palavra para esta edificação, não apenas individualmente, mas também como igreja local. E com certeza isso se multiplica ou influencia muitos outros irmãos, muitos outros lugares, e afeta instantaneamente o corpo todo, porque somos um só corpo. Então, o que estamos ministrando aqui, se estamos crescendo aqui, é o corpo todo que está crescendo. Não é algo que acontece isolado aqui, ou não é algo que o Senhor tem como propósito só aqui, mas tem a ver com todo o corpo de Cristo. E uma das coisas que o Senhor tem continuado a falar comigo é que, além do discipulado, com aprendizado, com prática e com frutos, o Senhor tem um outro aspecto que quer trabalhar na nossa vida. E o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração para introduzir este ensinamento foi esse texto em que esses irmãos declaram abertamente: nos pareceu bem. Pareceu bem a nós, estes irmãos que eram líderes da igreja, declararam, e esta declaração ficou registrada nas escrituras, que eles tomaram uma decisão, tomaram uma iniciativa, de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com o seu próprio raciocínio e pensamento. Deus está dizendo, ou deixou registrado aqui, para um ensinamento a nós, que estes homens declararam abertamente: nos pareceu bem tomar esta e esta decisão. Significa que aqueles homens, servos de Deus, iguais a mim e a você, tomaram uma decisão. E uma decisão acertada, eles pensaram, usam a expressão no verso 25, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo. Eles argumentaram, analisaram, colocaram na balança as experiências, os prós, os contras, as revelações de Deus, a direção do Espírito Santo, declararam para a igreja: olha, a nós nos pareceu bem fazer isso, isso, isso. Lá no final, já no verso 28, é que ele diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha a ousadia desses homens líderes. Não estou falando de pastores, estou falando de homens e mulheres como eu e você, líderes do corpo de Cristo. Diga: eu sou um líder do corpo de Cristo. Sabe por que você é um líder, irmão? Não é porque todos são líderes e não tem ninguém para ser liderado. É porque há um ministério que Deus tem só para você. Ou melhor, há uma atividade no ministério do corpo de Cristo que Deus coloca só para você. Não tem mais ninguém que o Senhor quer entregar esta atividade, mas Ele quer entregar a você. E nesta atividade, Deus te levanta como um líder. E vai influenciar a muitos, e vai liderar a muitos, e vai abençoar a muitos. E o Senhor está dizendo que estes líderes, estes homens, a palavra nos mostra isso, tomaram uma decisão com muita intrepidez e ousadia, ainda declararam assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também. É como se eles estivessem endossando uma palavra ou uma direção do Espírito Santo. Mas não é esse o caso, eles não estavam apenas endossando a palavra do Espírito Santo como uma heresia, mas eles estavam declarando mais uma vez que tudo aquilo que eles decidiram era correto e o Espírito Santo acompanhava tudo. Agora, o que eu quero evidenciar com esse texto aqui, que é a essência do que Deus tem ministrado ao meu coração nesta última semana, é que Deus levanta homens que podem decidir e caminhar certo. Eu me lembro de uma experiência, creio que já contei aqui, nós saímos do Rio de Janeiro, Ismael e Naum, nós havíamos jantado de noite com um amigo, e na reunião ali no jantar nós conversamos muito sobre as coisas de Deus, e uma das frases que aquele irmão disse a mim foi a seguinte: Sóstenes, nós chegamos no momento de caminhada com Deus que a nossa palavra se torna a palavra de Deus. A princípio eu achei que ele tinha invertido as coisas, que ele tinha se equivocado com a declaração, que não tinha pensado direito para falar. Mas eu fui começar a pensar e comecei a entender o que ele queria dizer. Chegamos a um tempo de caminhar com Deus, como discípulos dele, que se abrirmos a boca e falarmos algo, o Senhor se compromete conosco. Pode ter alguém que vai dizer: não, isso aí ele exagerou. Isso aí já é uma heresia, pois, irmão, eu quero te dizer que é verdade e a palavra do Senhor nos confirma isso. Nós podemos chegar a um momento em que o que falarmos vai acontecer. Podemos ter uma caminhada de intimidade com o Senhor, que o Senhor fala assim: eu te libero, eu te dou essa autoridade, eu te dou liberdade, eu te entrego isso nas mãos, eu te entrego esse território, e é você que vai declarar o que lhe parecer bem, e eu estou contigo. Mas por que que Deus fala isso? Porque Deus já sabe o quanto nós estamos caminhando com Ele, estamos nos humilhando na presença dEle, o quanto nós estamos dependentes dEle, e por estarmos dependentes deles, ou dEle, por estarmos dependentes dEle, Ele sabe que pode contar conosco e sabe que nós não vamos fazer nada que não seja coerente com a Sua palavra. Então, no dia seguinte, nós acordamos tarde. Eu achei que ia acordar cedo. Falei assim: não, amanhã a gente dorme até a hora que der. Acordamos tarde no hotel. E saímos rápido, porque já era bem tarde. E eu falei assim: já que nós acordamos tarde mesmo, nós vamos viajar tranquilo. A gente passa o dia na estrada. E eu até usei uma expressão que eu aprendi com a tia da minha esposa: perdeu por 100, perdeu por 1000, uma coisa assim. Tanto faz, já estamos chegando, saímos tarde mesmo, tá bom. Quando saímos do Rio de Janeiro, quando estávamos na Avenida Brasil, o carro deu um problema e nós fomos chegar em Barbacena só lá para 6 horas da tarde. Passamos o dia na estrada. Quando, por fim, conseguimos consertar o carro lá em Barbacena, o homem trocou um relezinho desse tamanho, uma coisa insignificante, pagamos e saímos. Enquanto eu estava saindo do estacionamento da concessionária, no portão o Espírito de Deus falou conosco, usou a boca do Ismael e falou assim: lembra o que você falou? Que ia ficar o dia inteiro na estrada? E o Espírito Santo falou comigo: isso foi permitido só para que você entendesse que aquilo que foi dito ontem é verdade. O que você falar passa a ter poder nas regiões celestes, se você anda comigo. É verdade, irmão. Então, estes homens estavam apenas expressando mais uma vez uma postura de um cristão verdadeiro que anda com Deus. Nós decidimos e vai ser assim. Não estou dizendo de alguém que petulantemente ou arrogantemente quer dirigir sua própria vida, porque se estudarmos a vida desses homens, eles viviam na dependência, eles viviam de joelhos na presença do Senhor. E se eles decidiram alguma coisa, é porque a mente deles já estava completamente impregnada dos preceitos e princípios de Deus, e qualquer decisão seria fundamentada nos princípios imutáveis de Deus. Mas eles passaram a ter uma vida com o direito de decidir o que lhes parecia bem. Eu estava lavando o carro uma vez em casa e os meus filhos estavam brincando e muitos e me ajudando. E teve alguns momentos em que o Mateus queria fazer uma coisa, eu dizia, não, filho, isso não. Depois pegava uma outra, não, filho, isso não. Falei várias vezes com ele, não, filho, não, filho. Até que o Espírito Santo falou comigo. Você já viu quantas vezes você disse não para o seu filho? Isso é mesmo, eu só disse não até agora. Não, filho, não, não, não, não pode. Não, filho, isso, não, filho, deixa aqui, não, filho. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, pois é assim. Porque você é uma criança, eu tenho que falar não para você muitas vezes. Porque como criança, você só toma decisões erradas. Você é mesmo, Senhor. Estou entendendo. Você, como pai, está dizendo ao seu filho não, porque você sabe que pode acontecer isso, ele pode se machucar, ou vai estragar, ou isso não pode fazer. Então você diz não a ele. E ele está fazendo isso porque ele ainda é uma criança. Quando ele amadurecer, você não vai precisar dizer tantos não a ele. Eu quero que você amadureça, para que eu não precise dizer tantos não para você. O que o Senhor está nos fazendo entender nesse texto é que esses homens já tinham caminhado, já estavam caminhando com o Senhor. Não é que alcançaram uma maturidade. Ó, esse crente já alcançou, aquele não, de forma alguma. Nunca alcançaremos essa maturidade que nos dá domínio das coisas, não. Mas eles caminhavam no altar do Senhor, na dependência do Senhor, a ponto do Senhor falar com ele, você decide. Pode decidir, o que você decidir, eu vou contigo, filho. Então o Senhor nessa semana foi me chamando a atenção para uma característica de um crente que caminha no Senhor, que tem a ver com a autoridade, mas tem a ver com o descanso que estudamos aqui nas festas do Senhor, de viver uma vida mais descansada. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, quando eu estava no conflito, em um conflito, Senhor, o que que eu faço? O que que eu decido? O Senhor falou comigo assim, se você decidir o outro lado, eu vou com você, filho, pode decidir. Eu quero que você caminhe mais um pouco assim, assim, assim, mas eu te libero, se você quiser caminhar para o outro lado, eu continuo com você e vou te abençoar. Mas hoje eu tenho essa caminhada para você aqui. Nós podemos desfrutar como cristãos, na presença do Senhor, de uma autoridade espiritual que nos coloca em condições de declarar algumas coisas e tomar algumas atitudes. Não são as atitudes dos nossos interesses pessoais, são as atitudes para o reino, como esses homens tomaram. Nos pareceu bem. Foi melhor assim, nós decidimos isso. Nós estamos caminhando assim, nós estamos caminhando assado. É uma posição no reino, irmão. E eu quero te dizer que Deus tem isso para mim e para você, para todos nós. Infelizmente, o inimigo está prendendo a milhares de cristãos na igreja religiosa, na igreja católica, na igreja batista, na igreja metodista, ou fora de igreja, seja qual for o lugar, o inimigo está prendendo milhares de vidas numa posição de que eu não sei, não posso, não tenho, não sei, não faço ideia, confusão, ai, que dúvida, não sei. Sendo que o Senhor tem uma direção para cada um de nós. E essa direção pode vir sobre nós de tal forma que nós possamos decidir algo maduramente. Isso tem a ver com a tua vida financeira, com a minha vida financeira. Isso tem a ver com a nossa vida familiar. Isso tem a ver com a nossa vida na igreja. Em qualquer área, não tem a ver com uma independência, não. Mas tem a ver com, na dependência do Senhor, começarmos a ter facilidade, descanso discernimento para tomar algumas decisões sem temor. Aqueles homens estudaram as questões, estudaram as necessidades, estudaram a caminhada e pensaram e analisaram e em pleno acordo decidiram e declararam: nos pareceu bem tomar esta decisão. Não há dúvida que o Senhor tem esta característica para todos nós. O crescimento na vida espiritual não nos deixa inseguros, mas nos leva à maturidade, reinando em vida. Leia comigo, Hebreus 12, 28. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 28. Vamos ler o 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga, recebendo nós um reino. Irmão, quem recebe um reino é quem? Quem recebe um reino é quem, irmão? Rei faz o quê? Reina. Deus tem isso para os cristãos em toda a terra, um domínio e um território para reinar, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos. Não é o meu reino, não é minha empresa, meu domínio, meu isso, meu aquilo, é o reino do Senhor, que é inabalável. Nesse reino nós somos colocados como reis que governam, que administram. Servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa reverência, esse santo temor, essa caminhada agradável servindo ao Senhor, nos dá lastro para decidirmos e reinarmos nesta terra, reinarmos em vida, tomarmos decisões acertadas. Quero repetir, não estou pregando uma independência à direção do Espírito Santo, eu estou dizendo que o Espírito de Deus nos dirige em tudo, mas a partir do momento que caminhamos com o Senhor, a nossa mente, o nosso caráter, nossa personalidade, todo o nosso ser vai sendo impregnado dos princípios divinos, e o Senhor pode dizer assim: filho, você decide, você tem condições de decidir. Descanse, eu não sei o que eu faço, meu Deus, pastor, o que eu faço? Filho, eu te dou a direção, descansa e decide. E o caminho que você tomar, eu vou contigo, porque eu sei que você está comigo, eu sei que você está no meu altar, eu sei que você está me buscando, eu sei que você está buscando a minha palavra e executando as minhas ordens, as minhas direções. Então, filho, vá, eu te abençoo. Agora, irmão, o Senhor, leia ainda comigo o Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, Tiago 1, verso 8. Homem, vamos ler do versículo 5 em diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que o Senhor está nos ensinando é que quando nós caminhamos na presença do Senhor, o Senhor acerta, firma os nossos pés e nós deixamos de ser alguém com ânimo dobre, ora sim, ora não, agora eu sei, agora eu não sei, vou, não vou, penso, não penso, acho, não acho, sim, não, não, sim. O Senhor está dizendo que Ele caminha com os seus filhos de uma forma em que vai chegar o momento que o Senhor falou assim: filho, você tem pés firmes para tomar essa decisão. Não seja inconstante, vá firme. Por isso aqueles apóstolos declararam: nos pareceu bem, e nós fomos, e o Senhor nos abençoou. Firmeza, irmão. Firmeza. E eu vou dizer uma coisa: quando começamos a caminhar com o Senhor, nós podemos até ir firme num caminho de erro, e o Senhor nos abençoa. Parece um absurdo o que eu estou dizendo, mas pode ter certeza, nós somos cobertos pelo nosso Pai. E se nós entrarmos por um caminho, e esse caminho não for o melhor, o Senhor nos livra. Mas a condição para isso é que sejamos homens firmes na palavra, não de ânimo dobre, não inconstantes, mas homens firmes, caminhando com o Senhor. Então o que começarmos a falar será a voz de Deus. Então os passos que começarmos a dar, o Senhor vai nos prosperar e nos abençoar. Firmes, indecisos, sem indecisão, sem insegurança, firmes. Mas eu quero repetir mais uma vez: continuamente dependentes de Deus. Em momento algum, nós nos achamos numa posição: bom, agora é Deus, dá licença, porque eu já estou muito bom, já vou me orientar. Não, irmão. Parece conflitante, mas é uma posição que Deus quer que os seus filhos desfrutem. O Senhor quer crentes maduros, seguros, sábios, constantes, firmes, que tomam decisões, e essas decisões são aprovadas pelo Senhor, e nos parece bem, e nós vamos decidir, e vamos caminhar. E por que você decidiu assim? Porque eu estou caminhando na palavra do Senhor, na dependência do Senhor, então eu vou firme nisso. Não há inconstância, não há confusão, há segurança. Irmão, há milhares de pessoas à nossa volta, autoridades, formados em não sei o quê, e doutores aqui, e autoridades ali, e profissionais assim, que vivem inseguros com tudo, medo de tudo, não conseguem tomar decisão. Se vai tomar uma decisão, tem que marcar uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, para ouvir a opinião de não sei quem, de não sei quem. Pois o Senhor quer levantar um povo firme e seguro, que caminha na palavra do Senhor, e tudo que decide prospera. Essa é a diferença, irmão. Isso é andar com Deus. Nós não ficamos mendigando o tempo todo: oh, Senhor, eu não sei, oh, Senhor. Tem momentos, irmão, que a gente fica aflito. Tem momentos que parece que tudo escureceu. Senhor, onde o Senhor foi? Senhor, o Senhor calou. O Senhor sumiu, Deus. Tem momentos que a gente pensa e acha assim, mas só pensa e acha até o momento que a gente descobre que nós estávamos enganados. Deus estava providenciando tudo, Deus sempre providencia tudo. Nós é que precisamos passar por aquilo para aprender algumas lições, nos fortalecer e não sermos mais inconstantes. Eu estou confiado no Senhor, não, eu vou, não vou, não vou. Não, firmes, constantes, para que as nossas decisões sejam decisões acertadas, fundamentadas na palavra do Senhor, e caminhemos como aqueles homens. Nós decidimos, nos pareceu bem tomar esta decisão. Na sua vida pessoal, na sua família, irmão, quantas vezes você já teve que tomar uma decisão? Quantas vezes você se encontrou num lugar e falou assim: e agora? Não sei. Ó, vou chutar o balde, vou larguei tudo. Quantas vezes? Pois nós podemos colocar diante do Senhor: Senhor, todas estas vezes foram lições preciosas para que eu seja mais maduro na tua presença e me firme mais na tua palavra e seja como um desses, teus apóstolos e profetas, homens, líderes do Senhor, decidindo de acordo com o Senhor. Agora, irmãos, o Senhor sempre nos quis, lá em Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 26, versículo 28, o Senhor já declara abertamente ao homem: eu quero que você domine sobre todas as coisas. Eu vou te entregar esse território e aí é com você. Adão não precisava orar a Deus: Deus, me dirige, que nome eu vou pôr nesse animal? Adão, você vai pôr o nome. Mas qual é a tua vontade? A minha vontade é que você decida. É um nível de caminhada com o Senhor, irmão, diferente. E você vai entender mais sobre isso. Façamos o homem, e o homem vai dominar sobre toda a terra. Deus quer que o homem domine sobre toda a terra. Deus quer que o empresário decida corretamente. Não estou dizendo que ele pode decidir sem consultar o Senhor, não pode. Mas estou dizendo que o Senhor vai trabalhar na vida desse empresário de tal forma que qualquer das suas decisões serão decisões baseadas na palavra do Senhor. O Senhor diz a ele: pode decidir, filho, porque eu confio em você, você está andando comigo, pode decidir e eu vou contigo. Isso nos traz segurança, descanso. Um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, pode decidir, filho. O que você quer, pode decidir. Eu te coloquei nessa terra, nesse território, você é para dominar todas as coisas. Pode decidir, filho. Quero repetir mais uma vez. Não estou falando de independência de Deus, mas de total dependência. Dependência que nos leva à liberdade de decidir e decidir certo. O Senhor quer que nós dominemos a nós mesmos. Leia Provérbios 16. Abra comigo lá a sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito. Deus quer que nós dominemos a nós mesmos. Ah, mas eu não consigo. Consegue, filho. Eu quero que você caminhe comigo e você vai descobrir que consegue, que você pode, que a minha graça sobre você te faz forte o suficiente para conseguir dominar o que você precisa dominar. Não, crente que está toda... Pastor, eu preciso... Não, domine. Domine sobre o teu espírito. O Senhor diz mais, 1 Coríntios... 9 de 1 Coríntios, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. O Senhor está deixando bem claro que um homem, uma mulher de Deus, vai desenvolver a capacidade que vem do Espírito Santo para se dominar. Dominar a terra, dominar as coisas à sua volta, tudo que colocar a mão prospera, caminhar abençoadamente e dominar a si mesmo. E dominar o pecado também. Romanos 6, leia comigo em Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, primeiro versículo. É um tratado, é uma aula. Acompanhe na sua escritura, na sua Bíblia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado para o pecado. Ou justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. força. Esse texto nos fala de uma realidade espiritual imutável que nos transmite domínio sobre o pecado. Irmão, Deus nos fez para dominar todas as coisas. Por isso aqueles apóstolos, aqueles homens de Deus decidiram algo, porque eles já estavam dominando alguma coisa, no poder do Espírito Santo, dominando o território que Deus havia lhes entregado. Agora, é impressionante que nós entendamos duas instâncias da caminhada. A primeira, leia comigo João 8:31. João capítulo 8, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, a primeira instância, não estamos falando mais da salvação, não estamos falando mais da festa dos pães ázimos, de um tempo de purificação. Não estamos falando mais daquele período inicial de libertação, de purificação, de lançar fora as coisas do passado, do Egito. Estamos falando de uma caminhada, embora continue existindo coisas a serem purificadas, numa caminhada mais densa com Deus. Estamos falando de um crente que agora permanece na palavra. Pronto. Busca a palavra. Você não está caminhando anos após anos na igreja buscando a solução financeira, a solução afetiva. Oh, que evangelho mais barato esse que estão vendendo, irmãos. Venha, Deus, o que você quer? Deus vai te dar. Já era esse tempo, irmão. Vamos abrir os olhos. Isso encanta o povo, mas isso não alimenta ninguém, isso não edifica o corpo, isso só engana a milhares. O Senhor quer um povo maduro, caminhando na palavra, na palavra. E aí ele diz, se permanecermos na palavra, verdadeiramente seremos seus discípulos. Mas eu quero que você entenda mais uma coisa sobre os discípulos. Lucas 6. Versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então, se eu tenho Cezinha como meu discípulo, você vai até o meu limite. Você não passa além do meu limite. Se você continuar o resto da vida como meu discípulo, você será no máximo o que eu sou. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Um discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. É uma lei universal, nem cabe aqui agora nós estudarmos por que que Deus instituiu isso no mundo espiritual. Mas é uma realidade terrena também. Um discípulo está sempre abaixo do seu mestre. Desta forma, nós como crentes, vamos aprender coisas maravilhosas de Jesus. Nunca vamos deixar de ser discípulos de Jesus. Caminhamos aqui, estudamos muitas coisas sobre sermos discípulos no corpo, na igreja local. Mas há uma limitação. Um discípulo só vai até onde o seu mestre foi. O Senhor Jesus está dizendo, vocês serão meus discípulos se permanecerem na minha. E Jesus está dizendo, mas vocês não vão passar do que eu fiz. Vocês não poderão fazer nada além do que eu fiz. Vocês não saberão nada além do que eu já disse. Vocês não farão nada além do que o que eu fiz. Discípulo pode ser até igual o seu Senhor, mas não. Então, um discípulo nunca vai poder dizer, pareceu-nos bem. Nunca, se o Cezinha é meu discípulo, ele vai poder falar assim, não, eu estou achando que vai ser melhor isso e isso. Não, Cezinha, quieto aí, você é meu discípulo, faça o que eu achar. Radicalmente é assim. caminhamos até um certo momento, aprendeu tanto, mas se continuar como meu discípulo, vai ter que ficar debaixo da minha liderança e limitado ao que eu tenho ou que eu sou. Então chega um momento que Deus quer nos levar a uma outra dimensão. Quero dizer, nunca deixaremos de ser discípulos de Jesus, porque ainda não aprendemos tudo. Não chegamos nem no nível do mestre. Porém, o Senhor nos diz outra coisa. Leia comigo no capítulo 12 de João. Versículo 36, do capítulo 12 de João. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Preste atenção nesse versículo. Jesus, declarando àquele povo, disse: se vocês querem ser filhos da luz, aproveite, porque vocês ainda têm a luz, e pela luz, por credes na luz, se tornarão filhos da luz. Primeira coisa, Jesus estabelece a possibilidade de sermos filhos. Diga comigo, filhos. Leia ainda comigo no capítulo 1 do mesmo livro, do mesmo Evangelho de João, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Leia ainda Romanos 8. Começando no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivermos, ou se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Diga, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja bem que o Senhor nos chama não apenas para sermos discípulos, porque o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre, mas nos chama para sermos filhos. E o filho pode superar qualquer limite. O filho pode fazer como meu filho Rafael fez outro dia. Ele foi lá, arrumou as coisas e mudou de posição e disse: pai, eu achei melhor colocar assim. Ok, filho, tudo bem, pode deixar assim. Porque ele é filho, ele pode fazer o que ele quiser. Você pode dizer amém, irmão? Não, mas o religioso chato vai ouvir a mensagem, vai dizer: não, mas eu não posso fazer qualquer que quiser. O que, que é isso? Como é que eu posso dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Mas o que, que é Deus absoluto, mano? O filho pode fazer o que quiser, porque se ele é filho mesmo, está andando na luz. E se está andando na luz, o que domina a sua mente é o Espírito de Deus. Você está entendendo, irmão? Por isso aqueles homens disseram: nos pareceu bem tomar esta decisão. Pai, só uma conversinha. Nós estamos tomando essa e dessa decisão. Filho, amém, filho. Pode ir, filho. Eu te abençoo. Por que que o pai tem liberdade de fazer isso? Por que que eu sabia que podia dizer ao meu filho Rafael: sim, filho, pode deixar assim. Ah, tudo bem. Porque eu já tinha ensinado a ele. E eu estava vendo que ele caminhava certo. Eu estava vendo que o meu filho caminhava certo. Então eu pude dizer, falei assim, bem, filho. Muito bem, pode deixar. Pode fazer como você está querendo. Deus tem uma realidade, irmãos, para nós não só de discípulos, mas de filhos. Fecha os teus olhos. Enquanto somos discípulos, o Senhor nos ensina. Mas como discípulos, nós não podemos ir muito longe, porque estamos limitados ao Mestre. Para ser bem claro, porque somos discípulos de Jesus e não alcançamos nada ainda do que Ele ainda tem para ensinar como Mestre, nós temos que permanecer limitados ao que aprendemos do Mestre. E se alguém pudesse dizer que já aprendeu tudo, como discípulo, continuaria limitado ao Mestre. Mas o Senhor nos chamou para sermos filhos. E como lemos, filhos herdeiros com Cristo. Herdeiros com Cristo. E aí o Senhor leva a cada um de nós a uma posição planejada pelo Senhor desde o Éden. Domine sobre todas as coisas, meu filho. Eu estendo as minhas mãos e ponho a minha bênção sobre você. Vá, caminhe, decida, faça, busque. Eu te abençoo. Temos caminhado aqui como discípulos. E continuaremos caminhando como discípulos, porque não aprendemos nada ainda. Da infinidade de coisas. Teremos a eternidade. Para nos ocuparmos com os ensinamentos. Descobrirmos os mistérios de Deus. Mas fomos chamados não só como discípulos, mas como filhos. Irmão, se um discípulo não pode ser maior do que o mestre, a alegria do pai é em ver o filho fazendo mais do que ele fez. A alegria de qualquer pai é ver o seu filho alcançando mais do que ele alcançou. Pode perguntar a qualquer pai. O pai troca qualquer prazer, qualquer deleite, qualquer projeto pessoal para investir na vida do seu filho, porque ele deseja ver o seu filho indo mais longe do que ele foi. Assim é com o nosso pai. Nunca iremos mais longe do que o nosso pai, mas sempre iremos mais longe do que podemos imaginar, porque o nosso pai quer que dominemos sobre todas as coisas. O nosso pai, o teu pai, irmão, quer que você seja sábio na empresa, no trabalho que você exerce. E possa decidir algumas coisas que te caminham, que fazem caminhar em prosperidade, abençoado, frutificando e glorificando o nome de Jesus. Porque as pessoas vão chegar perto de você e vão perguntar qual é o teu segredo. E você vai dizer, o meu segredo é Jesus. Deus não te fez para ser um empregadozinho, um funcionário medíocre que não vai adiante, não olha adiante, não vê nada adiante. Deus te colocou como um rei do reino celestial. Aonde você está para você governar e dominar sobre todas as coisas, nas regiões celestes e nas regiões terrenas também, e exaltar o nome do Senhor, porque todos verão as obras, as boas obras das vossas mãos e glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Deus quer uma igreja madura, irmãos e irmãs maduros, sábios, firmados na palavra, que porque são discípulos, aprendem os preceitos e princípios de Deus, e porque são filhos, gozam do direito e da liberdade de reinar em vida, administrar, governar, decidir corretamente, fundamentados na palavra, guiados pelo Espírito Santo, mas seguros para tomar decisões, porque sabem que as decisões são decisões coerentes com a direção do Senhor, com o mover de Deus e que sempre nos conduzem à prosperidade, à bênção, a frutos. A palavra do Senhor nesta noite, nesta última noite que eu ministro, como responsável pelo culto de quinta, o Senhor quer liberar sobre nós muito mais do que só a unção de discípulos, a unção de filhos. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O poder de serem feitos filhos. Enquanto você tem os seus olhos fechados, avaliando sua vida, talvez alguém que está me ouvindo, mas que em todo tempo na sua vida tenta e nunca consegue. As decisões sempre são decisões erradas. Os caminhos sempre são caminhos tortuosos. As palavras sempre são palavras que trazem problema. Tudo é difícil, tudo é complicado. Deus está te chamando para ser discípulo de Jesus nesta noite. Não apenas discípulo, mas filho. E se você está me ouvindo nessa noite e ainda não tomou a decisão, eu quero ser discípulo de Jesus, então eu quero te convidar a ficar de pé e declarar publicamente: eu tomo a decisão, eu vou ser discípulo de Jesus. Eu quero andar afirmado nessa palavra, eu quero andar com você, eu quero estudar essa palavra, eu quero andar com os irmãos nessa igreja, eu quero estudar a palavra de Deus e eu vou seguir essa palavra. Se você nunca tomou essa decisão publicamente, você pode fechar os seus olhos e declarar no seu coração: Jesus, eu quero tomar essa decisão. Mas eu quero que você se levante e se ajoelhe na presença do Senhor. Você vai se levantar, vir aqui à frente e você vai se ajoelhar aqui no altar. Talvez você seja crente, até discípulo, está estudando, está buscando com seriedade, mas tem se esquecido de que é filho. O filho entra na presença do pai a qualquer hora. Pode ter certeza que o pai não vai ter confiança num filho que mora longe. O pai não vai entregar a empresa para um filho que mora longe. O pai não vai entregar o seu reino para um filho que há muitos anos ele não vê. Se o pai vai entregar confiadamente, é porque o pai o tem próximo continuamente. Talvez você esteja sendo discípulo, talvez você esteja vindo à igreja, talvez você esteja seguindo fielmente todas as tradições da religião, da denominação, mas o Senhor está te chamando para uma experiência profunda como filho. Você é filho, mas não tem experimentado da vida de filho, dominando e reinando sobre todas as coisas, tendo autoridade, tendo discernimento, sabedoria e direcionamento do Espírito Santo para tomar decisões certas, e como aqueles homens declarar: pareceu-nos bem, em acordo nós decidimos corretamente, e o Espírito Santo aprovou, o que falamos o Senhor endossou, porque nós somos discípulos fiéis. Não alcançamos tudo ainda, estamos no início da caminhada, mas somos discípulos fiéis e não nos esquecemos que somos filhos também, e podemos reinar, e podemos dominar sobre todas as coisas, e podemos caminhar em segurança, declarando: decidimos, Pai, vamos fazer assim, Pai, vamos fazer isso, vamos cuidar dessas tuas coisas assim, Pai, vamos cuidar daquilo, Pai, assim, Pai, já resolvemos aquilo outro assim, Pai, isso, filho, eu confio em você, vai adiante porque a minha mão está sobre ti. Talvez você, crente, membro da igreja, queira nessa noite declarar: Jesus, eu quero entrar num tempo nesse ano de caminhar como filho, gozando e desfrutando daquilo que o Senhor tem, porque o Senhor como Pai quer que eu vá mais longe do que eu imagino. Então, Senhor, eu quero desfrutar disso. Se você quer dizer isso ao Senhor, você também vai sair do seu lugar e se ajoelhar aqui na frente. Eu quero, Senhor. Aqueles homens, profetas, apóstolos, servos de Deus, homens que tinham um ministério assim como eu e você, puderam declarar: nos pareceu bem. Eles eram filhos reinando. Eles sabiam que já tinham recebido um reino. Eles eram reis, governadores, embaixadores de Cristo nessa terra. Senhor, eu quero tomar decisões acertadas. Senhor, eu quero caminhar seguro. Senhor, eu não quero temer nada. Senhor, eu não quero duvidar pelos dois caminhos. Senhor, eu não quero, Senhor, ser um homem inconstante, de ânimo dobre, Senhor. Eu quero ser um homem seguro, firmado, sábio. É isso. Por que que é isso, filho? Porque o Senhor pensa assim, meu pai. É isso que eu decido. Por que você decide assim? Porque o Senhor me ensinou assim, pai. É isso. Por que você decide assim, meu marido? Porque o meu Deus pensa assim. Porque você decidiu assim, minha esposa? Porque o Senhor me disse assim. É por isso que eu decido com firmeza, porque eu sou filho, eu sei como meu pai pensa e eu tenho liberdade de decidir, de caminhar, de dominar, de dirigir, de governar na presença do Senhor, na dependência do Senhor, mas com autoridade de filho. Isso manda embora todo o espírito maligno que traz medo, temor, dúvida, inconstância. Eu sou filho, eu sou filho. Continuo sendo discípulo, continuo na dependência, continuo debaixo. Nunca poderei ser maior, porque Ele é o mestre dos mestres. Mas eu sou filho, continuo aprendendo, porque enquanto eu estiver aprendendo, eu estarei na luz. Enquanto eu estiver na luz, todas as coisas que eu fizer serão na luz. Pai, nesta noite, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, cada um que está nesse altar, cada um que está me ouvindo e está, Senhor, declarando nesta noite diante do Senhor, aprendeu do Teu Espírito Santo: eu não quero apenas ser discípulo, eu quero ser discípulo a vida toda, mas eu também quero gozar como filho do Senhor. Como Teu discípulo, Pai, eu fico debaixo do Senhor, das Tuas limitações, não posso ir muito além. Mas como Teu filho, o Senhor sonha para mim coisas muito maiores, infinitamente maiores do que todas as que eu já aprendi, vi ou penso. Deus bendito, nesta noite, venha sobre nós. Você que está ajoelhado, você que está orando nesta hora, podia clamar ao Senhor em voz alta: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Começa a dizer, a conversar com Ele: meu Pai, meu Pai, meu Pai, eu nem alcancei tudo o que foi dito nessa noite, mas eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero gozar, desfrutar das delícias que filho desfruta. Eu quero, Senhor, ter maturidade na Tua presença por ser Teu discípulo, Jesus. Mas como Teu filho, decidir certo, andar certo, tomar as decisões certas, usar as palavras certas, caminhar certo, fazer certo, falar certo, eu quero, Senhor. Como Teu filho, andar em sabedoria, eu quero, Senhor, eu quero. Muitos dos problemas não existirão mais. Muitos dos entraves deixarão de existir na nossa vida. Muitos dos bloqueios, das dificuldades, da letargia, da lentidão, vai embora. E caminharemos prosperamente, dominando sobre todas as coisas, na unção do Espírito Santo, na total dependência dEle, porque sem Ele não somos nada, não podemos nada. Continuamos humilhados no altar, quebrantados na presença dEle, em adoração. É por isso, porque estamos com o Pai, o tempo inteiro é que Ele confia e deposita em nós o domínio, a autoridade, a liberdade para decidir, administrar, governar, dominar sobre todas as coisas, como herdeiros de Cristo, herdeiros com Cristo, para a glória do nome do Senhor. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que recebemos esta palavra, que recebemos a Tua palavra sobre a nossa vida, e ela fará diferença em nós. Você pode ficar de pé, irmão, e pode tomar a mão de alguém perto de você e ministrar a ele. Essa palavra fará diferença na tua vida. esta palavra fará diferença na tua vida. Receba, em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é filho precioso de Deus. Na hora que o inimigo vier contra você, com alguma seta, com algum pensamento, com algum desânimo, você diga: eu sou filho, eu sou filho, um reino foi me dado, eu sou rei, eu sou um governador, eu sou um embaixador de Deus nessa terra. E enquanto eu permanecer como discípulo, eu terei autoridade como filho. O discípulo não pode ir muito além, mas um filho vai a lugares que não imagina. Como discípulos, eu não alcancei ainda muitas coisas, Senhor. Por isso eu sofro muito, por isso eu fico em dúvida, por isso eu questiono algumas coisas, por isso que eu não sei muitas outras, mas eu entro noutra dimensão agora, a dimensão de filho. Como filho, eu sou herdeiro com Cristo de todas as bênçãos nas regiões celestes. Governo sobre todas as coisas. Sou teu representante na terra, Pai. Oh, Jesus, você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor por esta verdade sobre a tua vida. Você pode dizer a Ele em louvor e em adoração. Você pode declarar a Ele: obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Declare a Ele em gratidão. Tome posse da palavra e caminhe como discípulo, mas como filho, com autoridade, governando sobre todas as coisas, glorificando a Jesus por onde passar. Para a glória do nome do Senhor, nós declaramos, todos nós nesta noite recebemos esta palavra, recebemos esse toque do Senhor, o ensinamento do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode voltar ao seu lugar, irmão. Mas gostaria que você continuasse de pé. E nós vamos cantar ao Senhor. Em louvor a Ele. Graças a Deus que nos dá a vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, nesse mesmo espírito de adoração e louvor, você pode trazer a sua oferta de gratidão, o seu dízimo, na casa do Senhor. Então, enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar e vir ofertar na casa do Senhor.